sobe, ela sobe. Tá gritinho, o levas no ursinho. Tá gritinho, tá gritinho. leva com o vizinho. O tagadinho, Miguel Avinho. O tagadinho, o levas no vizinho. O tagadinho, o levas no vizinho. Tagadinho, o levas no vizinho. Tagadinho, o levas no vizinho. Tagadinho, o levas no vizinho. O levas no vizinho. Já não queria mais comer, estava farto de ir para a escola, só gostava de correr e de andar. Aos chute a bola não existem mais estações, nem bebeiros de que atraio. Já nem me dão encontrões quando eu quero e eu não sei. Cala-se a boca, não digas isso, que já é verdade. Olha o pai, e o Jesus, digas a tarde. Não custa nada, por não ser quem sou, por ser delicado. Tá quietinho, o leva no vizinho. Levas no vizinho. Estava farto de ir à missa para rezar. O padre nosso não gravava mesmo nada. Com medo que não gosta, me mexia um barbezeiro. Só me queria modelar. Eram tantas as asneiras e eu tinha que calar. Cala essa boca, não digas isso. Já é pecado. Olha que mal, e os juros, e desidade. Não custa nada, por ser quem sou, ser delicado. Dá gatinho, leva no vizinho. Canal 2. Yeah.

ver. Serás sempre tu. Nada a fazer. És quem seduz. Não te vou perder, venho que vier ou não vou subir. Quem me seduz e me faz viver, vou atrás de ti mesmo até morrer. Agora te encontrei, não vais fugir, porque eu te vou trancar. Tu podes vir tentar, mas não vai dar, porque eu não vou deixar.

avistei ao longe um barco a arder. Perguntaste por que o sonhava. Olhei ao céu, não pude responder. Vejo nos teus olhos, ao contar-te velhos quadros das viagens que o mar soube esconder. Eu pinto esta bahia assim. E são mil cores ao pé de mim. Nesta bahia eu descobri tantas imagens perto de mim. Só no cais vou recordar esse tempo. Canal 2 da Antena Web. Thank you. 2, Antena Web. Para a gente curtir, aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de brinca. Vou Lisboa, vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de brinca. Vou Lisboa, vou fugir, vou para o sol da Caparica. Abancado na esplanada, mesmo à beira do mar, cerveja na mesa para refrescar. Praias sob o sol de verão, as miúdas da costa são uma tentação. Por isso vou para a costa, por isso vou cheio de briga. Viro costas a Lisboa, vou para o sol da Caparica. Por isso vou para a costa, por isso vou cheio de briga. Viro costas a Lisboa, vou para o sol da Caparica. E assim vamos gozando as férias de verão. Tenho o sol da Caparica mesmo aqui à mão. Aqui vou eu, aqui vou eu. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu, aqui vou eu. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. E aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga. De Lisboa vou fugir, vou para Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Desse medo de crescer só, além do que podes ver.

amar, tudo me faz lembrar.